sebagai pasangan saya akan memutus. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação, Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio, Federação Espírita Paraibana e ATV, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Sua voz falava só de amor, todo gesto sempre era de amor. A Rádio Sanyawa está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Delas, internacional, bom dia, mulheres. É isso aí, bom dia a nossa amiga e colaboradora, Fátima Fontes. Bom dia, Jair, bom dia a todos que nos escutam, um bom dia especial à nossa querida Eline, que está aqui conosco hoje, e hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher, embora nosso dia seja todo dia, mas como é uma data que existe no calendário, vamos parabenizar a todos, desejar um bom domingo e um bom programa. É isso aí, bom dia especial também da nossa Olívia Ferraz, a voz feminina do nosso programa. Bom dia, Jair Herculano, bom dia meus colegas de equipe, Isla Nascimento e Fátima Fontes. Um bom dia carinhoso para a convidada de hoje, Eline Campos, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Sanyawa. O programa de hoje eu dedico a uma pessoa muito especial. Essa pessoa me fez crescer, ainda está me fazendo crescer profissionalmente e espiritualmente. É de você, Jane Lima, que ofereço o programa Nas Ondas do Consolador de hoje, em homenagem a você, mulher, a nós, mulheres. Bom dia, é isso aí, Olívia Ferraz, com seu recado. Bom dia ao Marco Moura, aqui conosco, como sempre, né, dando aquele encanto. É a moldura do nosso quadro. É, sim, é a moldura do nosso programa. Ele representa essa moldura, é isso aí. E o nosso programa que seria sem o Marco Moura, né? Esse trabalho maravilhoso dele. Bom dia, Marco Moura. Bom dia à nossa convidada especial dessa manhã. É, sim, que vai trazer um assunto super importante para você, ouvinte. É, ela vai falar de um sonho sobre a ótica espírita. Bom dia, Eline Campos. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. É com imenso prazer que estamos aqui nesta manhã. Bom dia, Eline Campos. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. É com imenso prazer que estamos aqui nesta manhã, no Dia Internacional da Mulher, para falar sobre os sonhos, que é um assunto que todos nós temos um pouco de curiosidade. É isso aí. Então, nós agora vamos realmente começar o nosso programa, foi o nosso primeiro bloco. O que é que vem aí? Editorial. O editorial de hoje é da autoria de Jair Herculano, narrado pelo próprio Jair Herculano, e tem como tema, homenageando todas essas mulheres paraibanas e do mundo, um sonho de mulher. Da década de 50 estavam começando a clarear as consciências humanas. A maior e mais poderosa nação da Terra vivia dias de agitação. Eram os tempos da segregação racial. A população negra sofria as maiores humilhações. As cidades eram divididas entre bairros de brancos e de negros. Os brancos podiam transitar livremente nos territórios dos negros. Entretanto, estes não podiam transitar nos bairros daqueles. Haviam escolas exclusivas para negros e colégios e universidades somente para os brancos. Haviam ruas exclusivas de brancos. Em caso de desobediência, a punição para os negros era severa e terminava sempre em cadeia. Enquanto que para os brancos não havia punição. As cadeias públicas viviam lotadas de criaturas cujo único crime cometido fora ter nascido com a epiderme escura. Nos ônibus, os negros só podiam viajar em pé, porque os assentos eram reservados aos brancos. Certo dia, numa tarde de sol, uma jovem senhora negra fora visitar sua mãe e, ao retornar ao seu lar, tomara o ônibus, onde haviam muitas cadeiras vazias e muitos negros em pé. Bastante cansada, ela resolveu sentar-se. Aquela simples jovem senhora negra estava longe de imaginar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Desde criança, ela acalentava um sonho: viver num país mais livre e justo, onde as desigualdades não existissem. Ela não continha as lágrimas quando pronunciava esta frase: eu tenho um sonho. Vencida pelo cansaço, sentou-se. Não passaram alguns minutos, eis que na próxima parada entra no coletivo um casal branco. Eles ficaram parados, em pé, em frente àquela senhora, aguardando que ela se levantasse e lhe desse lugar, embora houvesse muitas cadeiras desocupadas. Ignorando, porém, a presença do casal, ela permaneceu sentada. Levanta-te, negra! Você está cega? Não está nos vendo aqui? Falou aquele cidadão branco. Ela permaneceu em silêncio e em seguida o tumulto tomou conta do ambiente. Ela se recusou a dar-lhes o lugar. Ela evocou a Constituição Americana, evidenciando a igualdade dos direitos. O motorista parou o veículo e veio retirá-la desrespeitosamente do lugar. Mas ela não aceitou. Foi ameaçada de prisão e em poucos minutos estava atrás das grades em uma cadeia pública. Os negros presentes se reuniram a outros tantos e organizaram uma passeata até a porta da cadeia. Eles se cotizaram e contrataram um advogado para soltá-la. Mas ela se recusou a deixar a cadeia e estabeleceu o seguinte: a partir de hoje, os tempos serão outros. O seu ato de heroísmo atraiu a imprensa de vários estados e seu nome ganhou fama nacional. Seu nome? Mary Jackson Thompson. A partir de então, começaram a surgir em todos os estados americanos os movimentos e marchas pela cidadania negra. Certo dia, um jovem brilhante foi visitá-la na cadeia. Também era de cor. Ela já havia recebido a liberdade, mas insistia em permanecer lá até que a igualdade se estabelecesse. A sua tenacidade de permanecer inspirou aquele jovem que abraçou a sua causa e começou a liderar o movimento negro nos Estados Unidos. Ele ganhou fama, tornou-se o primeiro deputado negro dos Estados Unidos da América e, posteriormente, o primeiro senador, para mais tarde receber o Prêmio Nobel da Paz. Seu nome? Martin Luther King, que ficou famoso por seus discursos inflamados, iniciados com a lendária frase: "Eu tenho um sonho". Hoje, a maior e mais poderosa nação do planeta é dirigida por um cidadão negro, no qual todas as esperanças daquele povo e de tantos outros povos da Terra estão depositados. Barack Obama, o primeiro negro a dirigir a mais rica e poderosa nação do planeta. Que seria do Obama se não existisse Martin Luther King? E que seria deste se não existisse Mary Jackson Thompson? Eis aí, como o gesto de coragem de uma grande mulher pode modificar a face do nosso planeta. Parabéns a você, mulher, neste dia que é todo seu, o Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe Mary Jackson Thompson. Deus abençoe você, mulher, e todo o nosso planeta. Yeah. Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura. Era só o que faltava. Atualizado com o movimento espírita da Paraíba, do Brasil e do mundo, pelo portal www.paraibaespirita.com. Acesse e participe do nosso portal. Novo Sentra com câmbio X-Trunk CVT, a melhor compra da categoria por... Ah, não vou dizer. Você não vai acreditar mesmo? Venha correndo para Carneiro Automotores e descubra. É incrível! Leia e assine Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Rua Prefeito José de Carvalho, 179, Jardim 13 de Maio, João Pessoa, Paraíba. Telefone 3224-9557. Tribuna Espírita, a revista espírita paraibana. Meninos, o tempo dos brinquedos acabou. Sem Frontier SR, a mais potente da categoria, perfeita para a cidade, ideal para o campo. Só na Carneiro Automotores, na Epitácio Pessoa. Novo Sentra, um sucesso de público e de crítica. Tinta, um sucesso novo. Murano, incomparável. Pathfinder, considerável. E agora, Nova Frontier SR, a mais potente, sucesso no campo ou na cidade. Tudo isso na concessionária Nissan número 1 do Brasil. Carneiro Automotores, o futuro lhe espera. Mas venha logo. Sintonize a rádio Sonorada na internet. Acesse o novo portal www.portalsonorada.com.br. A Rádio Sanyawá está apresentando o programa Nas Ondas. Durante a participação sobre assuntos vários. Foi muito lúcido nas suas perguntas, porque realmente ele colocou coisas que a humanidade gostaria de saber muito. Então, a primeira possibilidade é o desprendimento. Quando nós estamos dormindo, nosso espírito se desprende do corpo parcialmente, porque ele só vai se desprender realmente. Em totalidade, quando nós morremos ou desencarnamos, né, com dois irmos para a mesma coisa. E nós podemos nos desprender durante o sonho. E nesse desprendimento nós podemos fazer várias coisas. Visitar lugares, pessoas, pessoas encarnadas ou desencarnadas. Podemos estudar, escutar conselhos dos nossos anjos e guias, ou daqueles que possam nos ajudar. E aí, de onde vêm as premonições, né, desses conselhos do que pode acontecer na nossa vida, e a gente acorda e vê isso em forma de previsão. E nós podemos simplesmente visitar. Quando, antes de encarnar, nós fazemos mais ou menos um projeto. Né? Eu diria assim, um pré-projeto ou um projeto. Como quando a gente vai fazer mestrado, quando a gente vai fazer uma proposta de uma empresa, nós temos que fazer um projeto. Então, nós temos um projeto para a nossa existência atual. Isso não significa que a gente vai prever tudo. Eu vou passar na esquina, eu vou levar uma topada, absolutamente. Mas eu vou prever, como num projeto, realmente o básico, o esquema básico da minha vida. Como eu vou desenvolver esse projeto, será a minha vida, a minha liberdade de ação aí dentro. E mesmo assim eu serei livre, porque fui eu que fiz esse projeto, fui eu que propus para mim o que é que eu vou realizar. Aquele sonho, por exemplo, isso já aconteceu comigo, são experiências próprias, né? Eu acredito que você ouvindo também está aí, já teve essa experiência. Sonhar com pessoas que não, aquela imagem no sonho não é aquela pessoa, e não é tanto, tenho certeza que é aquela pessoa. Eu sei, por exemplo, para o ouvinte me entender melhor, eu estou sonhando neste momento com a Helene, mas a figura que eu estou vendo não é ela, não é a dela. É uma outra figura, é uma pessoa, é uma mulher totalmente diferente na fisionomia, mas eu tenho certeza que ali converso com ela e ela conversa comigo tudo pertinente a Helene, como se fosse a Helene. Como é que a doutrina explica esse tipo de acontecimento? Nós podemos ter reminiscências, lembranças de outras existências. Então eu vou ver Jair com outro corpo, outra vestimenta carnal. Como assim? Como assim? Explique melhor. Eu sei que é por isso que eu sei. Por isso que eu sei que é Jair. Porque toda a vibração dele, traduzindo em outra palavra, energia, que é uma palavra bem corrente atualmente, né? Você diz, fulano tem uma boa energia. Nossa, fulano tem energia tão ruim que arrepia. Nós sentimos. Mesmo, né? Esse magnetismo a gente sente, mesmo sem a gente saber traduzir em palavras científicas. Então, da mesma forma, no sonho, você vai sentir a energia daquela pessoa. Você sabe que é Jair. Você sabe que é Fátima Fanta, embora ela apareça de outra forma. De uma forma bem simples. Pegamos um personagem conhecido, Tarcísio Meira. Acho que várias gerações conhecem Tarcísio Meira. Ele vai aparecer em forma de galã na novela X das Oito, mas ele vai aparecer como uma forma do inquisidor horroroso nas minisséries As Muralhas. Mas é Tarcísio Meira. Muitas vezes o ator fica tão diferente que você quase não reconhece. Você demora assim um filme, eu já vi ele em algum lugar, mas eu não sei quem é. Lá no fim do filme você diz, é isso, é fulano de tal. Da mesma forma no sonho, porque você está tendo uma reminiscência, uma lembrança de uma outra existência. Mas você sabe, você tem certeza, pelo magnetismo, pela energia daquela pessoa, que é aquela pessoa. Porque nós sabemos das reencarnações. Se somos reencarnacionistas, temos que levar em conta todos esses pontos. Olha, você pode participar do nosso programa através do telefone 3249-2020 e 3249-2002. Repito, 3249-2020 e 3249-2002. Como nós sabemos, dentro do MSN, www.com.br. Nas vezes eu posso ver, então, alotamento.com. Repita! Nas vezes eu posso ver, então, alotamento.com. E aqui na internet nós temos um comentário que é feito por Juliana, que está sempre participando, que é nossa ouvinte número 1. Ele diz assim, eu tenho muitos sonhos estranhos com pessoas que desencarnam, mas eles sempre me dizem que estão bem, como também já sonhei na turma. E sonhos... Mas picantes, vamos dizer assim, com pessoas que eu jamais passam pela minha cabeça. O que a Aline me diria sobre isso? Antes da pergunta, segura aí a pergunta, viu, Juliana? Tem uma ouvinte aqui na linha, bom dia, aqui, você está falando? Eu estou na volta de novo, né? Estou voltando. Pode falar. Eu ambiente e daquela casa, daquele ambiente, daquele interior daquela casa. Como se vivesse ali, como se tivesse vivido ali uma coisa parecida. Essa coisa acontece comigo, me desculpe, acontece comigo. Eu adoro visitar casarões, casas antigas, ficar nas salas, aquelas escadarias, assim, eu fico olhando, fico imaginando. Eu me sinto tão bem quando eu entro numa casa antiga, me sinto bem mesmo. Eu gostaria de ter uma explicação para isso. Muito obrigada pelo espaço, meu filho. Obrigada, senhora dona Ana. Vamos lá, Lili. É interessante. Eu vou contar uma história bem curtinha, né, dona Rua, a respeito de casas antigas. Nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer uma criança, até antes do período da adolescência, ela sonhava, ela acordava muitas noites, e aliás, acordava de manhã, depois de uma noite de sono, e olhava para as paredes e se perguntava onde estão as tapeçarias da minha casa. Claro que não com essas palavras. Onde estão os tapetes da minha casa? Onde estão vários lustres e etc, etc, etc. Durante a infância quase toda, ela olhava para as paredes vazias da sua casa humilde e se perguntava onde estavam os quadros, onde estavam as tapeçarias, onde estavam as luzes lindas, que eram os lustres, porque ela tinha reminiscências de vidas passadas. E muitas vezes a gente gosta de coisas onde a gente foi feliz, como nessa vida. Nessa vida, por exemplo, eu posso ter morado em várias casas, mas vai ter uma que vai me trazer boas recordações. E essa boa recordação, toda vez que eu entrar em outra casa semelhante, outro ambiente semelhante que traga essas recordações, eu vou me sentir bem. Porque isso ficou fixo, né, na minha memória, no meu cérebro físico mesmo, que a gente sabe que existem ligações, umas palavras bem simples para que todos entendam, que vão se fixar lá e toda vez que se repetir algo semelhante, vai me dar a sensação de prazer. Da mesma forma que quando eu entrar num lugar que me trouxe uma sensação, um acontecimento ruim, e eu for entrar em outro local semelhante, essa sensação vai ser revivida. Então, a senhora pode ter, isso é uma possibilidade, vivido uma existência em casas deste período e que foi uma boa existência, foi uma existência feliz e que vai lhe trazer sempre, apesar de ter passado por um outro corpo, uma outra existência, isso vai ficar fixo no espírito. Porque é aí, como o Islam falou no início, que vão ficar as nossas informações mais importantes. Não é no corpo físico, porque isso vai perecer, mas é no espírito. Mais precisamente, como diz Allan Kardec, o perispírito grava todas essas sensações, que é ele que vai ficar em contato mais direto com o corpo, né, que é um corpo sutil que a gente tem quando está encarnado, e que ele vai passar para o corpo todas essas sensações que vão nos dar o bem ou o mal-estar quando a gente adentra esses lugares. Ok. Vocês estão ouvindo Eline Campos, né, no nosso programa Mais Uma do Salvador, falando sobre sonhos, resoluções sobre a arte espírita. Eu estava lembrando do fato que eu falei lembrando do filme Amor Além da Vida, que fala muito de sonho, né? Ele sonhava, inclusive ele encontra no sonho um filho que está com outra forma. É um filme bem interessante para quem tem um pouco de verdade aí no que ele coloca, né? Aí é uma sugestão para nossos ouvintes. É isso aí, Comune. Também já aconteceu. Tem a pergunta? Sim, tem a pergunta. Pessoas que desencarnaram, mas eles sempre me dizem que estão bem. Eu também já sonhei matando, roubando, sonhos picantes com pessoas que eu jamais passou pela minha cabeça. O que ele falaria sobre isso? Nós temos ali, assim, à primeira vista, dois fenômenos. O fenômeno de você encontrar pessoas desencarnadas ou mortas, que realmente elas podem entrar em contato conosco. Quando nós temos uma capacidade mediúnica, nós podemos, através do momento que a gente está dedicado à mediunidade, ter esse contato direto, como o Jair falou. Ou quando a gente não tem essa capacidade mediúnica latente, porque, como Kardec fala, todos somos médiums, mas em graus diferentes, em capacidades diferentes, do mesmo jeito que as pessoas têm olfato mais aguçado, outra audição mais aguçada. E quando nós não temos essa capacidade latente, que a gente diz, eu não sou médium, nós temos a possibilidade de entrar em contato com essas pessoas durante o sonho. E aí são lembranças. E esses sonhos são tão claros que se incorporam às nossas lembranças comuns. Os outros sonhos se desvanecem, mas esses é como se realmente a gente estivesse lá conversando, porque nós realmente estamos lá conversando. E nós temos um segundo fenômeno que a gente podia remeter à lei de afinidade. Quando a gente sai do corpo, se desprende parcialmente, como a gente colocou anteriormente, nós vamos buscar as companhias que nós nos afinamos. Ah, eu quero entrar. Mas antes, a Fátima Fontes tem uma pergunta para fazer. Era justamente isso que eu ia colocar, né? Porque quando eu falei que há pessoas que dormem a noite toda e não sonham, né? E essa questão que foi colocada também, que às vezes a gente sonha com assuntos ou com situações que a gente sequer pensou nela durante o dia ou durante a semana. E era isso que eu ia perguntar para você. A doutrina nos mostra que enquanto o nosso corpo repousa, a nossa alma se emancipa, né? E ela vai para N lugares. Uhum. E, de repente, esse sonho que a gente teve, mas eu nem imaginei, eu nem conheço essa pessoa direito, eu sonhei uma situação tal. Se pode ter alguma ligação com essa questão da nossa emancipação, a gente não tem ligação com essa pessoa, pelo menos nessa vida encarnada, né? Verdade. E a gente não tem conhecimento. Então, poderia ter uma ligação desse sonho que a gente teve, que a gente nem estava pensando nesse assunto, com essa emancipação que ocorre da alma enquanto a gente dorme? Era isso que eu queria também perguntar. Com certeza. Nós vamos, como a gente colocou, pela lei da afinidade, nos encontrar com quem nós realmente gostamos, com os ambientes que nós cultivamos, e o sonho acaba sendo um ótimo, digamos assim, analisador da nossa verdadeira personalidade. Porque uma coisa é o que nós somos aqui, quando estamos acordados, dentro de um corpo que limita, dentro de um certo processo que tem consciente, inconsciente, e que não vai deixar passar muita coisa. Quando você está fora do seu corpo, aí você é o que você é. E aí, ele é muito bom, os sonhos que você tem são ótimos para você se autoanalisar. Quem você encontra, que ambiente você vai. Não é à toa que Shakespeare, que era um dramaturgo, um poeta, ele dizia, somos o que sonhamos. Isso é bom demais, né? É isso aí, vocês estão ouvindo aí, está apostando o nosso programa, na Zona do Conservador, falando sobre sonhos, sobre a ótica científica e espírita, um segmento sobre a ótica espírita. Mas, nós vamos por uma paradinha aqui, com essa entrevista, daqui a pouco a gente volta, mas nós temos uma outra coisa para falar importante. Você se prepara aí, o telefone 3249-2020 e 3249-2002, para fazer suas perguntas. E também através do e-mail na Zona do Conservador, www.com. E agora nós vamos ter o Porquê da Vida. Na Hora da Arte. É, na Hora da Arte, você vai ouvir agora um forrozinho gostoso. Olha, se bem tem falha de forró, se não te perguntando o que não gosta de forró, te perguntando a gente tudo que é bom, gente, principalmente quando aquilo traz uma mensagem boa. Então, observe esse forró. É uma prova de que nós podemos fazer boas músicas. Você, compositor, você, cantor, que está nos ouvindo, você pode fazer boas músicas, vender bem e contribuir para a melhoria do ser humano. O que existe aí de padres gravando músicas belíssimas, estourando aí, vendendo centenas de milhares de discos, para fazer esses grandes compositores, grandes cantores, ficar aí pagando, porque eles estão vivendo o que é bom, estão fazendo coisas boas, maravilhosas. Então, basta aí, beijinho do Monteiro, uma música belíssima, um forró, gostoso, belíssimo, chamado A Paz do Mundo. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Thank you. enquanto regular da espiritismo, seria professado com fim pelos princípios da ciência e defendido gosto pelos estudos sérios. Este é o projeto 1868 de Allan Kardec em obras póstumas. Faça um dos cursos sistematizados da doutrina espírita e compare com Kardec em seu projeto. Procure os cursos em sua casa espírita. Você nem imagina o que uma conversa pode fazer pela sua vida. Valorização da vida. Esta é a missão do CVV, Centro de Valorização da Vida. Programa de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Ligue 141 e acesse www.cvv.org.br e se dê uma chance. Após levar ao cinema mais de 500 mil espectadores, o filme sobre a vida de Bezerra de Menezes poderá se tornar uma minissérie. A equipe em filme trabalha na adaptação da história pela televisão como minissérie. A ONG, Estação da Luz, realizadora do projeto, também trabalha no projeto do filme sobre a vida de Chico Xavier, que será lançado em 2010, ano do centenário do Mundo do Mundo. Que gostam de assistir bons filmes, não podem deixar de ver os produzidos pela Melion Filmes, empresa cinematográfica que produziu o filme Os Órfãos, e lançou em janeiro o filme Roteiros da Vida. Estamos aqui, nós estamos aqui com o programa Na Zona do Consolador e temos aqui uma informação de pressão a respeito de um curso, não é? Agora, isso aqui, ficou aqui no ar, que a gente queria falar e vamos falar um pouco mais informal. Ontem, gente, ontem tem um vento lá, então a gente tem que deixar no principal daqui a pouco, né? Então, bom dia mesmo. Bom dia. Quem está falando? Sabiniano Moura. Sabiniano Moura. Vamos lá. Meus irmãos, todos os filhos, e deixando meus netos em muita paz e muito amor para Jesus. O programa, como sempre, está muito bom, muito gostoso, na verdade, de domingo ouvir vocês ali no ar, falando de coisas tão importantes para o crescimento de nós, né, seres humanos aqui na Terra. Precisamos tanto de conhecimento para a evolução, né? E coisas muito importantes. E um abraço para o meu amigo João Estou, né? Especial, Francisco, para todos vocês da equipe. Eu falo aqui no filme Gosto, que foi o padre de Gosto, que foi o Serato da Vida, me marcou muito também. Marcou muito. Eu fazia 3 anos que eu tinha vencido o Espiritismo. E foi importante, realmente. Eu vi pessoas, muitas pessoas para assistir, todos se entusiasmaram. É muito interessante. Quanto ao outro assunto, meus irmãos, quais são as causas assim, que a gente sente na atração, a causa, castelo, essas coisas, que não é dona rua, né, parente de ligou, não sei se foi isso, mas se essa pessoa, eu também sinto, eu tenho essa mesma atração com localizativos. São as lembranças, como a nossa irmã bem falou, lembranças de reminiscência do passado, né, de vivemos nesses lugares, em épocas mais remotas, né, nas antigas. Eu também compartilho desse mesmo sentimento. Eu tenho essas coisas também. E é isso. É isso aí, Sabrina. Nós agradecemos pela sua participação. Obrigado por estar ligado no nosso programa, tá? E muito abraço para você. Muito abraço para vocês também. Jesus já pensou que é melhor demais o programa. Sabrina? Oi. Eu estou falando com a sua prima, Lívia Ferraz, tudo bem? Tudo bem. Essa opinião que tem, chama de Valdir? Muito bem. Oi, querida, estive com você na quinta-feira na federação, né? Sim, sim. Foi um prazer imenso, vem contribuir aí com a sua audiência para o nosso programa das Ondas do Consolador. Um abraço carinhoso para a sua esposa, viu? Muito obrigado. Você não sabe como é perfeito, porque um espiritismo bem estudado é que vai fazer, vai promover a sua verdadeira divulgação, a sua verdadeira conhecimento para cada indivíduo. A turma ontem, com 26 alunos inscritos, né, com o apoio da casa, com o apoio da direção da casa, com o Pedro Alves, mas abrindo como monitor o Josinaldo, que se dispôs a trabalhar ali para. É feito, os alunos é basicamente já trabalhadores. Então é uma turma que tem tudo para dar certo e que vai ser uma fonte de novas turmas, com certeza, de novos monitores. Outra notícia boa é que está acontecendo hoje uma ponto de formação de monitores lá na Federação Espírita. Então ele está divulgando esse curso já vem sendo programado há alguns meses e foi aberto a todas as casas espíritas dos vários polos. Tem uma participação significativa para todos aqueles que estão lá na Federação agora. Se habilitando para serem monitores e facilitadores da divulgação dos estudos sistematizados da doutrina espírita. Parabéns a todos. É isso aí. Nós agora vamos botar um bloco de entrevistas com a Helene Campos para encerrar, né? Porque não vamos mais abrir o microfone para perguntas, porque nós já estamos no final do programa, né? Então, nós queremos também dizer ao seu ouvinte que semana que vem nós estaremos aqui com o Ricardo Leal, diretor da Oficina Pestalozzi. Ele vai falar aqui sobre a organização, que é realmente algo extraordinário. Você precisa saber tudo o que existe de bom, que traga justamente a contribuição social e para a nossa própria elevação espiritual. A gente tem esse dever de abrir as portas. Nós vamos abrir com nossos microfones com muito prazer e honra para a organização Pestalozzi, com o Ricardo Leal, seu diretor, que vai estar aqui presente no próximo domingo, já confirmando sua presença, e vocês vão conhecer coisas belíssimas, histórias belíssimas de quem se dedica para ajudar o próximo. Então, a última pergunta, a última pergunta para você e para o nosso ouvinte é a respeito de estar sonhando. Tem gente que tudo tem alguma relação com o sonho. Pessoas que são sonâmbulas, que saem assim, se sentam na cama de noite, saem andando por dentro de casa. E dentro das ordens espíritas existe algo chamado mediunidade sonambúlica. Eu gostaria de saber de você se são a mesma coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra. Por favor, toque miúdos para nós. Vamos começar pela mediunidade sonambúlica, que é aquele médium que ele é capaz de se desprender e até um certo local, observar o que está acontecendo e traduzir isso em palavras para os que estão presentes na reunião. Esses médiums, inclusive, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, existem relatos depois que se abriu mais a Rússia para o mundo, que eles foram usados para espionagem à distância. Eles ficavam lá sentados em locais especiais e induzia-se a eles irem até os arquivos americanos e ler o conteúdo que existia nesses arquivos e ir relatando para os russos, para que isso fosse usado contra os americanos. E os americanos, descobrindo esse processo, começaram a usar arquivos médiums sonambúlicos para invadir psiquicamente os arquivos. A gente tem isso registrado mais pelos russos, que se destacaram nesses estudos. Enquanto que os sonâmbulos comuns, que a gente sabe, aqueles que acordam ou sentam na cama, conversam, ou às vezes até só deitado, porque a gente sabe que todos os processos existem estágios. É como um arco-íris, não tem uma cor só. Então, todos os processos, eles têm estágios. Desde aquele que só acorda, fica na cama. E dando receita de bolo. Minha irmã sentava na cama, nunca aprendeu a cozinhar nada, era uma criança. Sentava na cama, olhava para mim e dava receita de bolo. Todo dia dava não sei o quê. E a gente não entendia, era nada. A gente não sabia o que era. Desde as pessoas que apenas acordam durante o período, depois vão dormir. Desde aquelas que acordam, levantam e saem, querem sair de casa, e tem uns que, se os familiares não querem ter, saem, vão realizar algumas tarefas. Existe uma gradação. E também esse sonâmbulo mesmo, físico, que ele acorda, levanta, mas ele também tem o auxílio espiritual. Porque existem médiums que durante a noite eles estão dormindo, levantam da cama como um sonâmbulo comum, vai até para o seu gabinete, às vezes fazem receituários, às vezes escrevem mensagens, voltam para a sua caminha, dormem o resto da noite, e no outro dia que eles vão se deparar com aquele papel lá escrito, com o seu receituário, com a sua mensagem espiritual. Então, a gente vê que não é uma coisa fixa, até aqui é isso, até aqui é aquilo. Existem maneiras de conceitos para a gente entender, mas existe uma gradação, desde aquele sonâmbulo comum, que só levanta, aquele que senta na cama, aquele que vai para a rua e faz as suas tarefas, o sonâmbulo que tem auxílio espiritual, que também está desenvolvendo uma tarefa espiritual, e o médio sonambúlico, que no, durante o momento da sua reunião, ele vai realizar essa tarefa e que dá origem, inclusive, a alguns trabalhos que não são muito, digamos assim, utilizados hoje em dia, porque nós devemos esclarecer as pessoas, mas não devemos estar, digamos assim, miscuir na sua intimidade. Muitas vezes, alguns médios entram e vão falar, mandam, como se fosse um leque de recado mesmo, desculpe se a expressão às vezes é forte, mas vai para a casa de fulano e tira o espírito tal de lá. Quando a pessoa não quer se esclarecer, porque dentro do processo importante é a pessoa se esclarecer, crescer moralmente, porque as suas companhias, se forem inadequadas, elas vão se afastar. Deus me diga quem andas, e eu te direi quem é. Eu já digo assim, né? Diz-me quem és, que eu te direi com quem andas. Também. Olha, Campos, muito obrigado, obrigadíssimo mesmo por participar do nosso programa, que antes do nosso programa foi solto, foi leve, leve, solto. Realmente, você percebeu, olha, não, a gente percebe mesmo, olha, deu problema na técnica, ninguém percebeu, porque, olha, foi assim, estava realmente, o nosso programa foi hoje um diferencial. Ele, obrigadíssimo, e os nossos vão participar das considerações finais. Antes, não é? Antes eu quero fazer aqui um ping-pong com você, tá certo? Um pouquinho da intimidade de Eline. Eline, uma cor. Branco. Uma pedra preciosa. Pérola. Um livro. Um livro. Eu acho que depois da morte de Denis. Não é um Denis, né? Isto. Um mês. Junho. Uma música. Eu sou ruim de música. São tantas e tão bonitas que fica difícil escolher uma só. Uma cidade. De uma pessoa. Um modelo. Jesus. Em três palavras, Eline Campos ou Eline Campos? Alguém que quer crescer. É isso aí, muito bem. Agradecemos a presença da Eline Campos e vamos para as nossas despedidas aqui. Olha, teremos dentro em pé de mim e volta, porque realmente já sentimos que o público gostou e ele realmente veio com tudo dessa vez e estará conosco em outras ocasiões. Vamos para as nossas despedidas. Isla Nascimento. Isso aí, desejamos a todos as mulheres do mundo, através das ondas da Europa, da Rádio, do Ceará, do programa das ondas, que eu dando um feliz dia das mulheres, né? Que sejam homenageadas como deveriam e devem ser sempre homenageadas, todas as mulheres. E agradecer a Aline pela presença, realmente ela deu um show de bola. Eu estava gravando no começo, mas era a história dela mesmo. Isso era só uma brincadeira, porque realmente foi muito bom. Então, como eu estava falando novas vezes, né, Jair? Com certeza. É isso aí. Um bom domingo a todos. Um feliz domingo. E Aline Campos? A respeito dos sonhos, inclusive saiu uma super interessante, aquelas especiais, dizendo que era um assunto, um dos 30 assuntos que provocaram mais curiosidade nos seres humanos, né, ao longo do tempo. E como todos nós temos muita curiosidade, todos nós temos vontade de lembrar, acho que o conselho que todo mundo pode dar é: você é a melhor pessoa para interpretar o seu sonho, porque é você que se conhece, conhece a sua vida, conhece suas preocupações, conhece os seus desejos. Basta querer realmente saber, porque não é necessário só você dizer eu quero saber, mas lá dentro não querer. Você precisa estar aberto para se conhecer melhor. Segundo, que os sonhos são realmente um analisador de como você está agora, o que é que eu estou sonhando, o que é que eu estou desejando. Se ele traduz isso, a gente pode colocar isso a nosso favor. Se eu sonho hoje melhor do que ontem. Terceiro, que a gente lembrar dos sonhos também é uma prática. Tudo é aprendizado. Nicolas Camille Flammarion, que participou da codificação com Kardec, o jovem Flammarion, ele, o primeiro conselho que ele dava é coloque simplesmente um bloquinho e uma caneta do seu lado. Se você tiver uma luminária, um abajurzinho que puder auxiliar, coloque. Senão você pode tentar escrever no escuro mesmo. E coloque palavras-chave. Assim que você despertar, que é o melhor momento, porque depois o sonho vai embora que nem uma nuvenzinha, você anota palavras-chave que vão facilitar você lembrar do outro dia. E você vai ver que com o decorrer do tempo, com o exercício, você vai lembrar cada vez mais e melhor. E nesse processo de eu estou me conhecendo melhor com meus sonhos, eu estou sonhando melhor, nós vamos crescendo, como todos os processos que Deus nos dá para nos autoavaliar e para crescer durante a existência. É isso aí. Olivia Ferraz. Pois é, Eline, que bonito que você falou. Então vale a pena sonhar, né? Pois é, muito bem. Que vocês sonhem, vocês homens, quando sonham com suas mulheres hoje, para o Dia Internacional da Mulher. Um beijo carinhoso para todos os ouvintes que participaram do nosso programa, para você, Ju, que está ligadíssimo na net aí, viu? Um beijo carinhoso. Um beijo para a Carmen, bem carinhosa, a esposa do Islã, minha amiga Carmen, e para a esposa do Pedro Alves, a esposa do Marcos Moura, para todas as esposas do Brasil e as esposas paraibanas. Um beijo carinhoso e até domingo, se Deus quiser, ele há de querer. Fátima Fontes. Darinho, um grande abraço para você, para a Islã, para a Olivia, né? Celine também, que esteve aqui conosco, nossa querida colega lá da Federação. Sempre bom ter essas pessoas por aqui falando de assuntos que interessam a todo mundo. E eu queria mandar um abraço para a Juliana, José Dalva, Lourdinha, Rui, que foi meu colega lá do Oeste, que infelizmente teve que se afastar. Encontrei-me com ele, mandou um abraço para a Jair, disse que sempre está ouvindo o nosso programa aos domingos. Um abraço para você, Rui. E para meu querido amigo Vandilson, não sei se você está me ouvindo, um grande abraço e muito obrigado pela mensagem que você me mandou. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco hoje. A todos os homens, a todas as mulheres, porque nós não somos mulheres, nós estamos mulheres. Então, um abraço e muita paz e uma semana de muita saúde, muita tranquilidade e muito amor no coração. É isso aí. E eu quero agradecer a você, ouvinte, pela sua participação no nosso programa, por estar ligado. Para todos vocês que nós não falamos o nome, não sabemos que vocês estão ligados dentro do nosso programa, todos muito obrigado. Eu quero agradecer também a você, ouvinte, porque nós temos recebido muitos e-mails, inclusive tem pessoas que mandam e-mail para nós, informando e pedindo orientação espiritual, contando seus casos, as suas tristezas, as suas alegrias, e uma orientação espiritual a respeito, opiniões. Nós vamos abrir um quadro aqui no nosso programa, em breve, para tratar desses casos e digamos assim, dar uma orientação, lógico, de forma simbólica, não falando o nome da pessoa, mantendo o anonimato, né, respeitando a cada um, tá? Porque são muitos, realmente, e eu confesso a vocês que não tenho tido tempo suficiente para responder. Mas nós vamos fazer isso de uma forma bem, bem evangélica, bem fraterna, e vamos utilizar como nosso programa para mandar esses recadinhos do coração para vocês, tá certo? Para todos, um bom domingo, um feliz Dia Internacional das Mulheres, para todas vocês, mulheres do meu país, do mundo, né? Da minha cidade, uma pessoa, e domingo, se Deus quiser, ele há de querer, nós estaremos de volta aqui. Um abraço do Marco Moura e também para todos vocês que estão aqui, estamos assinando, encerrando o nosso programa. Muita paz, muito amor. Que Jesus abençoe a todos vocês e até o próximo domingo. Apresentou o programa